Poxa, nego véi! Portal do Arrocha! Anjo Bruno, pra tocar no seu coração. Aô, paixão! Ari Calanche! Ela quer voltar, me pediu perdão, mas eu só aceito sobre a minha condição. Cê desconta em mim sua frustração. Não é justo eu pagar por uma desilusão. Se for pra maltratar, melhor nem encostar. Se for pra me ferir, passa longe de mim. Cê já me desgramou, já me despedaçou. A parte já colei, a outra nem prestou. E aí vai! Meu coração não vai ser prego na parede pra você ser uma tele. Pô, pô, pô, pô, pô, sempre batendo. Pô, pô, pô, para que tá doendo? Meu coração não vai ser prego na parede pra você ser uma tele. Pô, pô, pô, pô, pô, sempre batendo. Ou assim você acaba me perdendo. Alô, dona Leda, Jocó pra cima, minha rocha. Minha família Resende, um grande beijo pra vocês. Amo vocês. Se for pra maltratar, melhor nem encostar. Se for pra me ferir, passa longe de mim. Cê já me desgramou, já me despedaçou. Uma parte já colei, a outra nem emprestou. E aí? Meu coração não vai ser prego na parede pra você ser uma tele. Sempre batendo e pô, pô, pô, para que tá doendo. Meu coração não vai ser prego na parede pra você ser uma tele. Pô, pô, pô, pô, pô, sempre batendo e pô, pô, pô, assim você acaba me perdendo. Ao vivo! Acaba não mudando. Assim você acaba me perdendo.